O mesmo se pode dizer sobre todas as outras formas de transporte, aliás, sobre outras formas de tecnologia, incluindo, sobretudo, os computadores. Devo repetir que, quando chamo isso de progresso carregado de valor, não estou afirmando que os valores necessariamente têm sinal positivo, seja para o leitor, seja para mim. Como acabei de mencionar, boa parte do progresso tecnológico do qual estamos falando é impulsionada por fins militares para os quais ele contribui. Poderíamos racionalmente concluir que o mundo era um lugar melhor antes dessas invenções virem à luz. Nesse sentido, progresso é carregado de valor com sinal negativo, mas ainda assim é carregado de valor num sentido importante que vai além da minha primeira definição minimalista de progresso livre de valor como qualquer tendência no futuro continuada do passado. O desenvolvimento de armas, da pedra para a lança, o arco e flecha, a espingarda de pederneira, o mosquete, o fuzil, a metralhadora, a granada, a bomba atômica, até as bombas de hidrogênio de megatonelagem sempre crescente, representa progresso segundo o sistema de valores de alguém, mesmo que não seja o seu e o meu. Do contrário, a pesquisa e o desenvolvimento para produzi-las não teria sido levada a cabo. A evolução mostra progresso não só no sentido fraco, livre de valor. Há episódios de progresso carregado de valor, segundo pelo menos alguns sistemas de valor totalmente plausíveis. Como estamos falando em armamentos, é um bom momento para ressaltar que os exemplos mais conhecidos provêm da corrida armamentista entre predadores e presas. O primeiro uso do termo corrida armamentista, listado no Oxford English Dictionary, é de Hansard, em 1936, ata da Câmara dos Comuns. Abre aspas. Esta casa não pode concordar com uma política que, na prática, busca a segurança exclusivamente em armamentos nacionais e intensifica a ruinosa corrida armamentista entre as nações, conduzindo inevitavelmente à guerra. Fecha aspas. O jornal Daily Express, em 1937, com o cabeçalho Corrida Armamentista Preocupa, disse, abre aspas, todos se preocupavam com a corrida armamentista, fecha aspas. Não demorou para que o tema encontrasse expressão na literatura da biologia evolutiva. Hugh Cote, em seu clássico Adaptive Coloration in Animals, publicado em 1940, em plena ebulição da Segunda Guerra Mundial, escreveu: antes de afirmar que a aparência enganosa de um gafanhoto ou borboleta é desnecessariamente detalhada, primeiro devemos verificar quais são os poderes de percepção e discriminação dos inimigos naturais desses insetos. Não fazê-lo é como dizer que a blindagem de um cruzador é pesada demais ou que seu conjunto de canhões é demasiado grande, sem investigar a natureza e eficácia do armamento do inimigo. Asterisco. Tom Lehrer, provavelmente o mais espirituoso compositor de canções cômicas de todos os tempos, inclui a seguinte orientação musical no cabeçalho de suas partituras para piano: um pouco rápido demais. Fim da leitura de asterisco. O fato é que na primeira luta da selva, assim como nos refinamentos da guerra civilizada, vemos em progresso uma grande corrida armamentista evolutiva, cujos resultados para a defesa manifestam-se em recursos como velocidade, estado de alerta, couraça, epinescência, hábitos subterrâneos, hábitos noturnos, secreções venenosas, gosto nauseante e coloração procríptica, aposemática e mimética, e para o ataque em atributos compensadores como velocidade, surpresa, emboscada, atração, acuidade visual, garras, dentes, ferrões, presas venenosas e coloração anticríptica e atrativa. Assim como a velocidade do perseguido desenvolveu-se em relação ao aumento na velocidade do perseguidor, ou uma couraça defensiva em relação a armas ofensivas, também a perfeição de recursos de disfarce evoluiu em resposta a poderes crescentes de percepção. Meu colega de Oxford, John Krebs, e eu examinamos toda a questão da corrida armamentista evolutiva em um trabalho apresentado à Royal Society em 1979. Salientamos que os aperfeiçoamentos que podemos observar em uma corrida armamentista animal relacionam-se ao equipamento para sobreviver e não a melhoras generalizadas na sobrevivência em si e por uma razão interessante. Numa corrida armamentista entre ataque e defesa, pode haver episódios durante os quais um lado ou outro obtém uma vantagem temporária. Em geral, porém, aperfeiçoamentos de um lado anulam aperfeiçoamentos do outro. Existe, inclusive, algo um tanto paradoxal nas corridas armamentistas. Elas são economicamente onerosas para ambos os lados e, no entanto, não há benefício líquido nem para um nem para outro, porque os ganhos potenciais de um lado são neutralizados pelos ganhos do outro. De um ponto de vista econômico, seria mais vantajoso para ambos os lados chegar a um acordo e cancelar a corrida armamentista. Em um extremo absurdo, as espécies que são presas poderiam sacrificar uma fração total de seus espécimes para que, em troca, o resto pudesse pastar com tranquilidade e segurança. Nem predadores nem presas precisariam desviar recursos valiosos para músculos que lhes permitissem correr velozmente, sistemas sensitivos para detecção de inimigos, vigilância e caçadas prolongadas que tomam tempo e são estressantes para ambos os lados. Tanto uns como outros se beneficiariam se um acordo sindical desse tipo pudesse ser firmado. Infelizmente, a teoria darwiniana não conhece nenhuma rota que pudesse permitir tal coisa. Em vez disso, cada lado despeja recursos na competição interna entre seus membros para superarem-se uns aos outros, e nos dois lados, os indivíduos são forçados a difíceis trade-offs econômicos em suas próprias economias corporais. Se não existissem predadores, os coelhos poderiam dedicar todos os seus recursos econômicos e todo o seu valioso tempo a alimentar-se e reproduzir-se, produzindo mais coelhos. Mas são obrigados a devotar um tempo substancial a manter-se alerta contra predadores e consideráveis recursos econômicos a aperfeiçoar seu equipamento de fuga. Por sua vez, isso força os predadores a alterar o balanço de seu investimento econômico em detrimento do fundamental interesse reprodutivo e em favor do aperfeiçoamento de suas armas para capturar presas. As corridas armamentistas, tanto na evolução animal como na tecnologia humana, evidenciam-se não em um melhor desempenho, mas na crescente transferência de investimento econômico em aspectos alternativos da vida para os propósitos da própria corrida armamentista. Krebs e eu reconhecemos assimetrias em corridas armamentistas que podem resultar em um lado transferindo mais recursos econômicos do que o outro para a corrida. Apelidamos um desses desequilíbrios de princípio da vida barra jantar. Esse nome foi inspirado na fábula de Esopo, na qual o coelho corre mais rápido do que a raposa porque precisa salvar a vida, enquanto a raposa quer apenas obter seu jantar. Há uma assimetria no custo do fracasso. Na corrida armamentista entre os chupins e seus hospedeiros, cada chupim pode, com confiança, dizer-se herdeiro de uma linha ininterrupta de ancestrais que literalmente nunca fracassaram em ludibriar pais adotivos para sua prole. O indivíduo da espécie hospedeira, por sua vez, pode ter muitos ancestrais que nunca viram um chupim e muitos que encontraram um e foram por ele logrados. Muitos genes para fracassar na detecção e eliminação de chupins foram transmitidos ao longo das gerações da espécie hospedeira. Mas genes que causam o fracasso dos cucos em enganar hospedeiros correm muito mais riscos ao longo das gerações. Essa assimetria de riscos favorece outra, a assimetria nos recursos dedicados à corrida armamentista em detrimento de outras partes da economia da vida. Reitero esse fato importante. O custo do fracasso é mais alto para os chupins do que para os hospedeiros. Isso leva a assimetrias no modo como os dois lados ajustam sua balança entre as demandas concorrentes de seu tempo e outros recursos econômicos. As corridas armamentistas são inevitavelmente progressivas em um grau altíssimo não encontrado, por exemplo, na adaptação evolutiva ao clima. Para o indivíduo de qualquer geração, os predadores e parasitas simplesmente dificultam a vida tanto quanto o clima diverso. Mas ao longo do tempo evolutivo há uma diferença crucial. Ao contrário do clima, que flutua aleatoriamente, predadores e parasitas, assim como presas e hospedeiros, estão eles próprios evoluindo numa direção sistemática, piorando sistematicamente do ponto de vista de suas vítimas. Em contraste com o armamento evolutivo de eras glaciais e secas, as tendências das corridas armamentistas do passado podem ser extrapoladas para o futuro, e elas são carregadas de valor no mesmo sentido dos aperfeiçoamentos tecnológicos em aviões e armas. Os olhos dos predadores ganham acuidade, embora não necessariamente se tornem mais eficazes, pois as presas tornam-se mais fáceis de serem enxergadas. A velocidade da corrida aumenta progressivamente em ambos os lados, embora os benefícios em geral sejam anulados por melhoras paralelas no outro lado. Os dentes de sabre tornam-se mais afiados e longos, enquanto o couro fica mais resistente. Toxinas ganham nocividade à medida que os truques bioquímicos para neutralizá-las se sofisticam. Com o passar do tempo evolutivo, a corrida armamentista progride. Todas as características da vida que o engenheiro humano admiraria como complexas e elegantes tornam-se mais complexas, mais elegantes e mais conducentes à ilusão do desígnio. Asterisco. Palavras de Hume. Todas essas várias máquinas, e até mesmo suas minúsculas peças, são ajustadas umas às outras com uma precisão que arrebata a admiração de todo homem que alguma vez as contemplou. Fim da leitura de Asterisco. Em A Escalada do Monte Improvável, distingui design de designoide. Espetaculares façanhas de engenharia designoide, como o olho do bútio, a orelha do morcego, o aparelho músculo-esquelético de um guepardo ou de uma gazela, são todos produtos culminantes de corridas armamentistas evolutivas entre predadores e presas. Corridas armamentistas entre parasitas e hospedeiros têm culminância designoides ainda mais refinadamente entrelaçadas e coadaptativas. E agora vem um aspecto importante. A evolução de qualquer órgão designoide complexo em uma corrida armamentista tem de ter sido produzida por um grande número de passos de uma evolução progressiva. Essa evolução qualifica-se como progressiva pela nossa definição, porque cada mudança tende a continuar na direção de suas antecessoras. Como saber se há muitos passos e não apenas um ou dois? Pela teoria elementar da probabilidade. As partes de uma máquina complexa, como a orelha do morcego, poderiam ser rearranjadas aleatoriamente de um milhão de maneiras antes de toparmos com outro arranjo capaz de ouvir tão bem quanto a orelha real. Isso é estatisticamente improvável e não só no enfadonho sentido de que qualquer arranjo específico de partes é tão improvável quanto qualquer outro quando analisado retrospectivamente. Pouquíssimas permutações de átomos resultam em instrumentos auditivos de precisão. Uma orelha de morcego real é uma em um milhão. Ela funciona. Algo tão estatisticamente improvável não pode, sensatamente, ser explicado como resultado de um só golpe de sorte. Tem de ter sido construído por algum tipo de processo gerador de improbabilidades, movido passo a passo pelo que Daniel Dennett chama de guindaste, para contrastar com o gancho suspenso do céu. Os únicos guindastes que a ciência conhece, e que eu aposto serem os únicos que já existiram ou existirão no universo, são o design e a seleção. O design explica a eficiente complexidade dos microfones. A seleção natural explica a eficiente complexidade da orelha do morcego. Em última instância, a seleção explica também os microfones e tudo o que foi projetado, pois os projetistas do microfone são eles próprios engenheiros que resultam de um processo de evolução por seleção natural. Em última análise, o design não pode explicar coisa alguma, pois ocorre uma inevitável regressão ao problema da origem do designer. Design e seleção natural são ambos processos de aperfeiçoamento gradual, progressivo, passo a passo. A seleção natural, pelo menos, não poderia ser outra coisa. No caso do design, ele pode ou não ser uma questão de princípio, mas é um fato observado. Os irmãos Wright não tiveram um clarão inspirador e prontamente construíram um Concorde ou um bombardeiro Stealth. Construíram um caixote rangente que mal se ergueu do chão e logo despencou desastradamente num campo vizinho. De Kitty Hawk, a cidade onde eles fizeram seu primeiro voo a Cabo Canaveral, sede do Centro Espacial da NASA, cada passo do caminho foi construído com base em seus predecessores. O aperfeiçoamento é gradual, passo a passo na mesma direção contínua, de modo condizente com nossa definição de progressivo. Poderíamos, com dificuldade, imaginar um gênio vitoriano projetando um míssil Sidewinder totalmente formado em sua cabeça zeusiana de costeletas e suíças.